O assunto a ser colocado aqui hoje é a lei de liberdade. Então, na verdade, essa lei de liberdade está no Livro dos Espíritos. Deve ser a sexta ou sétima lei, porque começa com a lei da reencarnação, depois tem a segunda lei, que é a lei do karma, que é da causa e efeito, depois tem a lei do trabalho, depois tem a lei do amor, que é muito importante, que vai ser falada semana que vem. Tem a lei da destruição, tem a lei da dor e tem também a lei de liberdade. Por quê? Liberdade. Porque todos nós nascemos com o direito de sermos livres. Mas nós sabemos que isso é uma coisa que está bastante longe ainda de acontecer, mesmo pensando lá dentro de nós que somos livres. Vamos voltar um pouquinho na história, né? Os primeiros anseios, grandes anseios de liberdade, começaram lá com Moisés, né? Lá no Antigo Testamento, quando ele, através da intuição de seus guias, de seus anjos guardiões, resolveu libertar o povo judeu do jugo do povo egípcio, porque os judeus eram escravos dos egípcios, comandados pelo faraó. Se não me engano, era o faraó Ramsés II. Eu não estou lembrado muito bem, mas eu já li sobre essa história aí várias vezes, porque eu adoro história. Bom, o que aconteceu? Ele fez essa proposta ao faraó várias vezes, de que eles queriam a terra prometida e que eles queriam uma terra só para eles. Mas aconteceu que o faraó, ele era intransigente e aconteceram várias tragédias, que eu não vou aqui explicar cada uma delas, porque vocês devem ter assistido, todos vocês. Eu duvido quem não assistiu o filme ou não leu sobre alguma coisa sobre os 10 mandamentos, todas aquelas maldições que... pseudo-maldições, que na verdade foram efeitos naturais na época, contra o povo egípcio. E na verdade, então, aconteceu que realmente então, o faraó, depois de seu primogênito ter desencarnado, ele resolveu, então, deixar o povo judeu percorrer o seu caminho para a terra prometida, a terra de Canaã. Nesse caminho, foram milhares de pessoas que iniciaram essa caminhada, com animais, com vários tipos de animais, com pessoas de idade lá de 60, 70 anos, com crianças recém-nascidas, com crianças que nasceram durante a viagem. Só que chegou lá num ponto dessa viagem em que Moisés, através também da intuição de seus guias, de seus anjos guardiões, que todo mundo fala que é a intenção, que era a intuição de Deus. Não. Era a intuição de seus guias e seus anjos guardiões, que ele era uma pessoa extremamente sábia. Ele foi conduzido ao Monte Sinai e ele lá ficou por 3 ou 4 semanas, ou 40 dias, se não me engano, e foi lá que ele escreveu, que ele lapidou a pedra das primeiras leis morais e éticas que surgiram sobre o nosso planeta, que foram os 10 mandamentos, que eu não sei de cor, certo? Está lá no Velho Testamento, da Bíblia. Bom, quando ele desapareceu, o povo se revoltou, porque a maioria do povo era que nem nós, que gostava de ver para crer. Ah, Moisés nos abandonou. Moisés sumiu. Moisés escafedeu-se. Na verdade, ele estava em oração. Ele não estava fugindo. Então, o que, que eles fizeram? Eles voltaram a cultuar aquilo que chamamos de bezerro de ouro. Eles colheram todas as pequenas joias, todos os artefatos de ouro, e como eles eram grandes artífices, eles conseguiram criar um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro foi aquele que se tornou o seu Deus. Eles esqueceram o Deus anônimo, Deus que Moisés havia ensinado a eles a amar, e começaram a cultuar o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, com as tabelas, com as placas, com as tábuas, pedras, sei lá o que era, dos 10 mandamentos, ele viu tudo aquele redevo lá, porque, na verdade, eles transformaram os vários acampamentos em verdadeiros bacanais. E isso a gente não tem que esconder. Verdadeiros bacanais. Eles voltaram a ser extremamente impróprios para quem estava seguindo já uma lei moral e uma lei ética um pouquinho mais direcionada para aquilo que futuramente seria o cristianismo, né? Bom, o que que aconteceu? O Moisés desceu e ele conseguiu, através de sua retórica, de sua altivez, de sua vontade, levar novamente a todo esse povo a verdade e dizer que aquilo que eles estavam fazendo estava errado, que eles estavam novamente se sacrificando e eles estavam novamente sendo escravos de um bezerro, de um animal, de ouro. Que essa não era a verdadeira liberdade. A liberdade estava lá na terra de Canaã, lá na terra prometida. Nesse instante aqui, surgiu uma pequena maldição do céu. Nenhuma dessas pessoas que cultuaram o bezerro de ouro, jovens adolescentes, adultos, velhos, velhas, mulheres, homens, jamais iriam conhecer a terra prometida. Tanto que eles ficaram anos e anos, perambulando pelo deserto, até o momento em que o último dessas pessoas que haviam cultuado o bezerro de ouro morreu. Moisés já havia perecido. Já tinha deixado um substituto. E esse substituto, ele disse assim: eu não tenho o direito de conhecer a terra de Canaã. Ele pegou e seguiu o lado contrário. E aí o povo, a nova geração judaica, chegou na terra de Canaã, na Judéia. A nova geração. Os pequenos rebentos, as pequenas crianças que recém tinham nascido naquela época, já eram adultos, não haviam participado de todos aqueles bacanais, e aqueles que haviam nascido durante todos esses anos de caminhada pelo deserto. Tudo pela liberdade, tudo pela lei de liberdade, de não querer estar sob o jugo do domínio egípcio. E tem aquela história do mar vermelho que se afasta e tal, mas isso aí não vem ao caso. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Nós somos livres. Existe liberdade entre nós? Existe liberdade? Nós fazemos realmente o que nós queremos? Nós temos vergonha, às vezes, de ter liberdade. A nossa liberdade, ela é, digamos assim, limitada. O nosso livre-arbítrio, ele vai conforme as tendências. A maioria das pessoas, elas estão em cima no muro. Eu vou dar um exemplo que agora está em voga, e eu sou obrigado a falar isso. Aí as pessoas, de repente, aqui vão perguntar, muitos vão perguntar, por que num centro espírita vamos falar lá de Moisés, a liberdade de Moisés, que ele quis contra os judeus, contra os egípcios? E por que nós vamos falar um pouquinho de política agora? Nós somos livres em votar em quem nós queremos? Não. O que existe é uma liberdade coercitiva, onde existe uma coesão. Se eu tenho vontade de votar e o meu voto seria para aquele que é último lugar, as pesquisas mostram que ele está em último lugar. Eu não vou votar nele porque ele vai ficar em último lugar. Mas que eu vou botar meu voto fora? Eu vou botar aquele que está em primeiro lugar ou aquele que está em segundo? O que é coercitivo? Vem da palavra coesão. Influenciação. Nós estamos no Brasil assim. E não é só no Brasil, gente. Não! Em outros países, a coisa é a mesma coisa. É tudo coercitivo. As pessoas, elas vão conforme as tendências de que, vamos para esse lado aqui, porque esse lado aqui eu acho que eles vão, sei lá, vai ser melhor, vai ganhar e tal, não sei o quê. É o que aconteceu em outros países e agora os caras estão vendo quem é quem. Quem é quem? Então, é muito difícil falar sobre liberdade. Porque liberdade de verdade, o livre-arbítrio de verdade, o livre-arbítrio, quer dizer, eu ter um auto-arbítrio de fazer aquilo que realmente eu quero, não existe. Não existe, gente. O que existe é uma dominação da mídia. Então eu quis falar isso aí, não quero aqui influenciar ninguém para política nenhuma, e nem sou disso aí, eu detesto discutir isso aí, mas a questão é essa. Nós não somos livres. Então, vejam bem, o Kardec, lá 170 anos atrás, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, ele colocou a lei de liberdade. E naquela época existia muito pouca liberdade, menos que hoje. Porque existiam escravos, existiam outras coisas e tal. Hoje existem escravos que não são escravos. Eles fazem parte da servidão humana. Se nós vamos na China hoje, não é escravo, é um servil. Ganha 10 dólares por semana, que é por mês. Então, eu só queria, mais uma vez, extrapolei meu tempo. Eu queria só para finalizar, que nós tenhamos dentro de nós o firme propósito de fazer aquilo que a nossa liberdade nos diz para fazer. Vamos ser aquilo que nós somos. Não vamos fingir de ser livres. Vamos ser livres realmente, mas ser livres. E não vamos tomar a palavra liberdade como libertinagem. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, muito obrigado.